aí a pressão do Neycar. Pressão do Neycar. Pressão. Pressão do Neycar. Neycar. Pressão. Não se assuste. Não se assuste. Se de repente o seu corpo sentir uma vontade incontrolável de dançar. Se seus pés começarem a mexer. Se seus braços começarem a balançar. E se a sua cabeça ficar pra lá e pra cá. Ao som contagiante da maior empresa de som da América Latina. Não resista. Solte-se. Liberte-se. É o DJ que contagia as multidões por onde passa. Que está começando a sua apresentação. Alô, DJ Kim, doido bagulho e comanda a pressão. Hey, DJ Rafael Cassiano. Cadê você, maluco? Vamos na área! Pra cima, cowboy, que é a sua vez! Tá na hora do bagulho doido, maluco. É o DJ, é o DJ Rafael Cassiano. É o DJ, é o DJ Rafael Cassiano. A pressão vai começar. Vai começar. É o DJ, é o DJ Rafael Cassiano. É o DJ, é o DJ. O DJ com nome e sobrenome chegou. A torcida do Paysandu tá feliz da vida. A torcida do Paysandu pode botar o bracinho pra cima. Joga a mãozinha, joga a mãozinha. Quem é do Papão, bate na palma da mão. Na palma da mão, da mão, da mão, da mão, da mão. A torcida do Remo bota o bracinho pra cima também. Get up and scream and shout. Say hey, hey, hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. E a mãozinha lá em cima, a mãozinha lá em cima, a mãozinha lá em cima, lá em cima, lá em cima, lá em cima. Nós tem que ter pra conquistar mulher solteira. O que nós tem que ter pra conquistar mulher solteira? Tatuagem cicatriz, passagem na cadeia. Tatuagem cicatriz, passagem na cadeia. Então vai, que é marginal, é marginal. A dona Zé de passar duas meninas pra mudar. Que é marginal, é marginal. A dona Zé de passar duas meninas pra mudar. Onde é que eu encontro? Um back de um metro, onde é que eu encontro? Um back de um metro, onde é que eu encontro? Um back de um metro, onde é? Mais pólvora! Sasaki Show! Dieguinho da Al-Qaeda, chega junto! Todos a bordo! Bora, Dieguinho! Explode o bagulho! Segurou, segurou, segurou, segurou. A torcida do Paysandu tá feliz da vida. E quem é do Papão, pode botar um bracinho pra cima. Quem é do Paysandu, dá um grito. Quem é do Clube do Remo, dá um grito. Quero nem saber, Bruninho. Vou fazer chover em cima deles. Joga! Acima! Eu tô no negão, eu tô no negão, eu tô no negão, eu tô no negão, eu tô no negão. Por que você desapareceu? Eu tô no negão, eu tô no negão, eu tô no negão. Eu tô, vai! Cheiro de perfume bom, eita! Essa carroça fecha hoje tá mil grau, meu irmão! Dando! As preguiças tem doida quando vê os caras doidos. As preguiças tem doida quando vê os caras doidos. Meu amigo já chama aqui, mete ficha aqui com a gente na área! As preguiças tem doida quando vê os caras doidos. Quando vê os caras doidos, quando vê os caras doidos. Explode o bagulho! Meu parceiro Blade, minha equipe acabou o sossego também! Alô, Blade! Acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Quem vai sair daqui direto pro trabalho, bota um bracinho pra cima que eu quero ver. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Quem vai acordar amanhã depois do meio-dia, bota um bracinho pra cima. Pa, pa, pa, pa. Joga a mãozinha, joga a mãozinha, joga, joga, joga, joga. Sai, pa, pa, bum. Sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai, Bruno, deixa a esquina aqui na área do animal. O novo búfalo. Eu vou deixar você partir. Olha o balão da cara, o cassino dos lisos aí na área! Cassino, o balão bate no peito e fala! Fala! O que me fez chorar? E aí, Debinha? Como é que é, Debinha? Se não vou lembrar, você é a página virada. E com a equipe ficha, ficha 28 do tal, eu vou ficar. Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar, você é a página virada. E com a equipe. Mas o Patrick, bora, Patrick, moleque do Nina mexe ficha! Agora vai pegar! Equipe Spider! Senta pro chefinho. E senta pro chefinho. E senta, e senta, e senta. Senta, senta, senta. Hoje eu vou parar na gaiola. Fica de marola. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado, vai ficar depois das lojas. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Prepara tudo que a pressão vai subir. Prepara tudo que a pressão vai subir. Prepara tudo que a pressão vai subir. Vai subir. Vai subir, Rodrigo da Sarrada! Vai subir, vai subir, Fred Martins! Vai subir, vai subir, vai subir, vai subir, vai subir, vai subir! Alô, Gilu, nota 100! Tá pegando fogo! Joga o bracinho pra cima, o bracinho! Joga o bracinho, joga o bracinho! Joga o bracinho, joga o bracinho! Joga o bracinho, joga o bracinho! Agora aponta aí pra aquele teu amigo que nunca tomou um uísque de 30 conto, meu irmão! Aponta, aponta, aponta, aponta! Aquele velho uísque falsificado de 30 conto! Santorini! Conhece, conhece, conhece! Conhece, conhece! Conhece, conhece! Da R15, empresário Mauricinho, Archibrit, obrigado empresário, Denilson também tá aqui na área. Alô, G! Só na manha, só na manha, só na manha, daquele jeitinho. Santorini na produção, por essa nem o futuro esperava. Quero ver quem tá de rock botando pra endoidar. Quero ver quem tá de rock botando pra endoidar. Aqui o rock não para, ele só muda de lugar. Aqui o rock não para, ele só muda de lugar. Alô, minha diretoria! Tamo junto, sempre junto e misturado aqui no Negão! Júnior, Santo Santorini. A festa começou, não quero saber de nada. Com o Frank taxista e o Rodrigo da Sarrada. Com o Fred Martins, as novinhas vem que vem. Com o Júnior, o Beio de Lona tá sem. Com o Ed das bikes, o bicho vai pegar. Rafael Cassiano, botando pra endoidar. Com a diretoria, o rock não vai parar. Com a diretoria, o rock não vai parar. Com a diretoria, o rock não vai parar. Aqui o rock não para, ele só muda de lugar. Aqui o rock não para, ele só muda de lugar. Aqui o rock não para, meu irmão. Ele só muda de lugar. Alô, meus revoltados do Pombo e da Chifrada. Novinha do Popo Grande, quantos anos você tem? E Cassiano, você tá tocando bem. E Cassiano, você tá tocando bem. MC Smoke! Novinha, tu tá rebolando toda. Bandida, gosta de pressão. Toda. Bandida, gosta de pressão. Toda. Bandida, gosta de pressão. DJ Rafael Cassiano, solta o batidão. Deixa comigo! Partiu meu coração. E se pra todos não quero mais, não servia pra você. Que de mão dadas não ia andar. Agora vejo o sol. Eu, Marcelo Fabinho, obrigado com muito carinho. Família Motorizada e o Cláudio dos Óculos também. Hoje, família Motorizada aí sempre. Não contou que pudesse mudar, que viria a me amar. Acho graça porque não restou nem um tiquinho do meu amor. Como é que é? Agora agora vai sofrer na minha mão, prova do seu desprezo e solidão. Com a poderosa Super Bis, Diviseu, Paulo Henrique, Paulo Calado, Ricardo Mix e meu DJ. Viviane Batidão, tava com ela pensando em você, e aqui contigo eu tô pensando nela. Rafael Cassiano não. Doutora Hanna! E aí, Hanna? É só Rafael Cassiano. É, vai sentando sem compromisso. Rafael Cassiano não quer nada contigo. Não vem dando. Parceiro Elton! É só... Fala, Elton, meu parceiro! Para as mamas com o bico, eu vou levar só pra viela. Vai ser patatá. Meu amigo Rony e a baixinha do Super Lanche aqui com a gente na área. Valeu! Toma, toma, toma! O DJ que tá tocando é estouro. Cuidado que ele vai te amassar. O Cassiano tá tocando. É estouro. Cuidado que ele vai te amassar. E o Caribe já lotado de ponta a ponta, meu irmão. Bora, Cassiano. Bora pra cima da galera. All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey. E as suas amigas no sapatinho, no sapatinho. Vamos fazer uma putaria no sapatinho, no sapatinho. Eu e você e as suas amigas no sapatinho, no sapatinho. Ei, ei, ei, oh, oh. Chama a novinha pra cá, chama a novinha pra cá. Cafudê, vem cá, cafudê, vem cá. Vai, chama a novinha pra cá, chama a novinha pra cá. Cafudê, vem cá, cafudê, vem cá. Vai, ei, ei, oh, oh. Chama a novinha pra cá, cafudê, vem cá, cafudê, vem cá. Vai, chama a novinha pra cá, chama a novinha pra cá. Cafudê, vem cá, cafudê, vem cá. Chama a novinha pra cá, chama a novinha pra cá. Chama a novinha pra cá, chama a novinha pra cá. Se você louca de vontade pra ficar comigo, te olho com cara de safado, bandido. Então, é que hoje à noite eu trouxe uma surpresa pra você. Vamos lá pro... Nossos revoltados aqui na área. Dentro do carro, hoje vai ter ousadia. Dentro do carro, hoje vai ter ousadia. Senta. Ha ha ha ha! Deixa no escurinho nesse Caribe Show! No escurinho, no escurinho, no escurinho, no escurinho, escurinho, escurinho, escurinho, escurinho, vai! Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. E a pressão vai aumentando, e a pressão vai aumentando. E a pressão vai aumentando, e a pressão vai aumentando. Aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando. Apaga a luz que tá liberado. Apaga a luz que tá liberado. Apaga a luz que tá liberado. Apaga a luz que tá liberado. Martins, espero não dá mais. Como é que tá, moleque? Não dá mais pra esperar. O tempo castiga. Eu preciso te. Ed das máquinas, menina dama. Obrigado, Ed, com muito carinho. Olha o Sarradinha. Sarradinha, dona Sarradinha. Atenção, garçom Romário, vem junto com o pezão do Pop, garçom. A pedir nosso fogo agora, Romário. E aí, com o pezão aqui atrás, ele tá afim de curtir, bebê. Como é que é? Tava vendendo maconha e cocaína bolada. Naquele clima, botando fuzil AK. Aquecimento, vai. Falou pra mim que tava na vida bandida. Vida do crime, ele é o 57. Falei pra ele, mano, isso não é vida. Meu parceiro da antiga. É de longe. Soltava pipa, jogava bola de gude. Esculachava na pelada do campinho. Perdendo a vida, estragando a juventude. Tem um high tag, um abraço pra você, meu irmão. Esse caminho. Parado no bailão. A Mara Dayana do Murinense, empresárias sucedidas, aqui na área com a gente. Marcelo Pedro, um abraço pra você também, meu irmão, tá aqui na área. Detonando, detonando, detonando, vai. Aquecimento do Neguinho. Ela ficou safada, ficou cachorra e nem quer saber. Já morando daqui do Pop Revoltados, aqui com a gente do ladinho direito do chifre do Búfalo. Ela virou moleca doida. Ô, Auri. DJ Lohan que tá tocando. Eu vou sentar de perna aberta, rebolar com a xereca. A Talena. Caralho. O Ed das Bikes, meu irmão. Caralho. Bota, bota, bota, bota aqui. Bota, bota, bota, bota aqui. Ela não vem, ela é muito louca. Ela não fica só de beijo na boca. Ela vai pro baile de favela. Daiane Sarrada. Vai sentar pros amigos da boca. A família mete ficha, já chegou chegando no animal. Mete ficha, mete ficha. Planejou um assalto pelo, planejou um assalto foda. Mais valioso que ouro, mais valioso que nota nossa tropa. É o 57 de xoxota nossa tropa. É o 57 de xoxota nossa tropa. É o 57 de xoxota nossa tropa. Bora girando mais um, mais um treco. Sou badala, sonha agora. chamar que ele vem, minha irmã. Vem ver, no badalação ela beber, toda sensual ela me envolver, faz o chifrinho um amor. Por isso que eu passei mal, né, Renan Céu? Vem ver, no badalação ela beber, Gente, Fábio, Rafael, Josias e Darlan, faz o chifrinho do amor que eu te levo pro meu apê. Todos os vaqueiros estão de olho na mina, mas não adianta chegar junto, ela é minha. Já tá dominado e o significado vou falar. Quem sabe vai cantar assim? São amores, amores que matam. Bora, G! Amores que fazem. Quando toda banda riquíssima tá aqui na área, ele dá valor, meu irmão! Joga a mãozinha, joga a mãozinha! 3, 2, 1, vai! Amigo Rolovo dos Malões, alô Rodolfo, meu parceiro! Amor, eu sei que eu falhei bem. Amor, eu sei que te magoei bem. Como é que é? Mas vamos tentar conversar, tentar conversar, tentar nos reconciliar. Eu te amo. Olha a Mayla, Grace Kelly, da Via Show, as meninas da Via Show. Obrigado, beijão, meninas. Valeu. Grace Kelly, Marília, meu irmão, tá aqui no animal. O Búfalo do Marajó. Só mais uma chance. Só mais uma. Só mais uma chance. Eu só te peço. Só mais, Juliana! Só mais uma chance. Teu esposo te ama, Juliana! Só mais uma é doida! Bora, Renan Céu! É muita pressão nesse cara de jogo! Aparecido das marcantes, o Max e Leandro! A Mini Hightag do Rubi, a Live do Sol, aqui na área! Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão. Joga a mão, joga a mão, joga a mão. Trocou meu nome quando a gente fez amor. No peito vazio ficou, fingi não ouvir. Passando o balão da capa, balão, balão e o cassino dos lisos da ilha. Você nem ao menos tentou. Olha a pressão. Consertar o que fez, sofri e senti essa dor. Mas não vou chorar, lutei por nós dois, não vou desistir. Você é meu, falou. Você é meu. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Sou teu amor, você é meu também. Super Hot Baile, Super Hot Baile. Eu não sei, eu não é monoguete. Olha o Patrick mete ficha, ele dá valor! Viviane Batidão! Bora, Patrick! É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher do Pará! DJ Betinho e Sabelense! O que pensa que eu sou? Se não sou o que pensou, me libera, não insista pra viver o seu amor. Se não só vira aqui, Big Spider detonando aí com a gente. Treme, treme. Aqui, Big Spider. Treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme tudo aí que a roça fecha. Treme, treme, treme, treme, que treme, que treme, treme, que treme, que treme, treme, que treme, que treme, treme, que treme, que treme, treme, treme, treme, treme, treme. Alô, Jessiquinha. bloco Galo Duro aí com a gente. Valeu, G! Obrigado, meu DJ. Valeu, meu irmão. Acabou. Aquele sentimento, hein? Aquele sentimento. Orgulho de momento. Não é bom nada. Só atrapalhou. A nossa história chegou ao fim. Também confesso que sinto em mim, baby. A saudade que me falou. Ainda tenho seu nome. Olha a tatuagem! Escrito numa tatuagem. Amiga Marília! Amor, a Juliana Via Show! Marília Grisquel, é muita onda, tá doido! Ainda tenho seu nome em mim. Isso é velha guarda, né, Marília? Né, Grisquel? Seu nome em mim. Escrito numa tatuagem de amor. Junto está seu nome. Te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro. Júnior Santorini. Tu já sabe qual é. O complexo da pé é o verdadeiro puteiro. Vamos pra gaiola, que tá tudo bom. Bigodinho de mim, cabelo na régua, olhou pra mim, olhei pra ela. Olha essa lona, minha equipe de ficha, obrigado com muito carinho. Beijão, minha linda. Senta, senta. Ai, droga. Demissão Buiú, lá do Tenoneta, todo mundo na área. Senta, senta. Ai, droga. Senta, senta, senta, senta, senta, senta. Ai, droga. Júnior Santorini na produção. É assim que se faz um remix. Aprendeu, concorrência. Agora pode confiar. O búfalo chegou, o curral tá na pressão. Joga a mão pra cima e faz o chifrão. O búfalo chegou, o curral tá na pressão. Joga, joga. Joga a mão pra cima e faz o chifrão. Prepara, prepara, prepara. O negão vai atacar. Pra cima dele, animal. Pra cima dele, animal. Pra cima dele, animal. Pra cima dele, animal. Pra cima deles, animal. Pra cima dele, animal. Pra cima deles, animal. Pra cima dele. Bora pra cima! DJ Rafael Cassiano. Virando as batidas. E você não para de dançar. O búfalo do Marajó, você vai se amarrar. Copo, levanta o copo aí. Quem tá com o copo, levanta o copo aí. Quem tá com o copo, pode botar pra cima o copo. E quem vai amanhecer muito chapado, muito doidão, pode botar pra cima também. Tá valendo tudo no Caribe. De copão na mão, eu não quero arrumar mais confusão. Cheguinho. Só quero ver as piranhas e curtir esse bailão. Oh, safada, bandida, quer dar pra mim ser amiga da minha mina. O bonde passou, a novinha observou, observou. E esse bonde? O bonde passou, a novinha observou. Bolso esquerdo só tem peixe e o direito tá cheio de onça. Deus, como é bom ser vida. Cabeludo! Para as mamas do Nubê que eu vou levar essa pra viela. Vai ser papapapá. Papapá na tirada. Ela vai e vai. Perereca, vem, vem. Perereca. E vai, e vai. Perereca, pá. É a família Leste Ficha, um abraço pra todo mundo aí, detonando muita gelada no Caribe. Bora, Marília, bora, Gleice Kelly, da Via Show. Oh, toma, toma, rajada, agora toma, pai. Vai. Toma, toma, rajada, agora toma, toma, toma, toma, rajada, agora toma, toma. Toma, toma, no escurinho você se solta, no claro tá com vergonha, apaga a luz e toma. Apaga a luz e toma. No escurinho você se solta, no minha produção. Tá com vergonha, apaga a luz e toma. Mais uma vez, Joaquinha. Toma. No escurinho você se solta, no claro tá com vergonha, apaga a luz e toma. Apaga a luz e toma. Nós bota elas pra mamar, nós é ruim não marcar tocar, depois chego emocionado e pede pra beijar na boca, depois quer conta a vantagem, falando que é o pegador. Aí eu vou ter que zoar. Ei, Rodolfo dos Balões, como é que é? Aí eu vou ter que zoar. Só quem sabe vai cantar. E aí? Pelo tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. E aí? Pode me tirar tudo que eu tenho. Pode falar tudo que eu faço. Fora Grace Kelly. Mas eu só te faço um pedido. Não encosta no meu namorado. Só não encosta no meu namorado. Não encosta. Meu senhor! Vai! Se quer dar um olé, eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro. Acelerou! Tu já sabe qual é. O complexo da Penha é o verdadeiro puteiro. Vamos pra gaiola, que tá tudo bom. Vai! Bigode fininho, cabelinho na régua, ela olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim. Então vem qualquer, viu, Cris? Senta, senta, senta, senta, senta, senta. Ai, droga. Senta, senta, senta. Ai, droga. E aí, família, como é que tá, meu irmão? Olá, Cassiano! A gente, claro, registrando a presença dos nossos grandes amigos que aqui já se encontram com a gente hoje no Caribe Show, na nossa festa, no nosso baile do Negão hoje, que tá trazendo o nosso grande amigo MC Smoke e o DJ Bruninho e SB. E a gente, claro, nada mais, nada menos que recebendo hoje a nossa Game Mestre Ficha, meu grande amigo Bruno, o cara já pito por ali, toda a galera que comemorou o seu aniversário hoje com a Super Hot Vale lá no Curuçambá, sucesso e arrebentação. O meu grande amigo Peção do Pop tá aqui com a gente. Um abraço pra você, o Jackson, toda a galera, o meu grande amigo Buiu. Um abraço, Eric da Saca Praia, o Fabinho da Motorizada. Te lembra do Fabinho, Cassiano, da Motorizada? Ele tá aqui com a gente. Um abraço pra você, Viviane também, toda a galera. Enfim, daqui a pouco tem o Brunini, a Ticiane tá aqui com a gente, o meu parceiro Nazareno do Red, o Cássio, o Balói, o meu grande amigo Manteiga, a equipe Riquel, enfim, todo mundo. Cassiano, detona, Rafael, detona, Cassiano, detona, detona, detona! Parado no bailão, no bailão. Larga o popozão no chão, o popozão no chão, o popozão no chão, o popozão no chão. Gente detonando! Alô, Diego! Hoje no baile da Penha o que vai rolar? Só putaria pra essas meninas dançar. Os amigos já estão cada um com a sua missão. Bora, sarradinha no Tia Frocha, meu irmão! Hoje eu vou parar na gaiola. Chega o high-tech! Tamo junto, meu irmão, é muita chifrada, papai! Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. Toma, toma, toma, toma, toma. Só gostosa. Toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. Hoje eu vou pra... E aí, Debinha? Fica de marola. Cita pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado. Alô, de Luma, desce! Toma, toma, toma, só gostosa. Toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. Cheiro de perfume bom. Ei, tu tá na gaiola. Cheiro de marola boa. Ei, tu tá na gaiola. Várias malandras jogando. Ei, tu tá na gaiola. Os amigos faturando. Ei, tu tá na gaiola. É assim, ó. Vem sentando e é bom. Ei, tu tá na gaiola. Ei, tu tá na gaiola. Achei no segundo rachão. Giga! Giga Luz da Flor! Vai ser mudando o Jay Wesley pra comandar, meu irmão! E a esquina, deixa comigo! Vai descendo a danadinha! Vai, esquina! E não para na novinha! Oi! Vai descendo a danadinha! E não para na novinha! E a torcida do Corinthians vai botar o bracinho pra cima que eu quero ver! A torcida do Flamengo bota a mãozinha pra cima também! Quem é do Paysandu faz o chifrinho! Quem é do clube do Remo grita! Eu vou pro baile da gaiola! bonde, bebê. Simbora, vai. Te vejo no baile, já chego sarrando do jeito que você gosta. Eu te deixo excitada, te levo pro meu, te faço a proposta. Ah, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Amigo Rony, a baixinha todo domingo aqui no Caribe Show. Olha a família motorizada, obrigado com muito carinho. Olha o Claudio no óculos também. Bora endoidar a parada. E sai do chão, sai do chão, sai do chão, sai do chão, sai do chão, sai do chão, sai do chão, sai do chão. Tá chegando o Carnaval 2019. Eu vou voar. Esse amor. Alô, meus revoltados! Carroça festa! Bebeu água! Tá com sede! Tá com sede! Olha, olha, olha, olha! Água mineral! Água mineral! Água mineral! Cachaça mineral! Alô, Marília, ô Rodolfo! Piriri, piriri, piriri. Bebeu água! Tá com sede! Tá chapado, tá? Olha, olha, olha, olha! Água mineral! Água mineral! Mineral. Cachaça mineral. Peraí, peraí, peraí. Tá solteiro? Tá sozinho? Tá casado aí, tá? Olha, olha, olha, olha. Água mineral. Água mineral. Água mineral. Água mineral. Pediu pra parar, parou. Quero ver quem vai gritar mais alto. Se é a torcida do Remo ou se é a torcida do Paysandu? Assim, ó. É do Papão. É do Paysandu. É do Leão. Olha, olha, olha, olha. Água mineral. Água mineral. Cachaça mineral. Água mineral. Bloco Galo Duro no Sideral. Alô, Rafa. Rafa, Wesley. Eu era um bêbado. Lucilele, Alice, Daiane. E o G da banda R15. Hoje estou curado. Bora, cabeludo. Eu encontrei Jesus. Encontrei. Encontrei. Olha esse papo. Quem não tirar o pé desse chão vai ficar 2 anos sem fazer amor. Vai ficar 2 anos sem botar pra dentro. Agora vai. Na casa do Senhor não existe Satanás. Show, Satanás. Show, Satanás. Na casa do Senhor não existe Satanás. Bora endoidar! Bora endoidar! Bora endoidando no Caribe Show! Na emenda. Amarre a corda direito. Na emenda. Pra corda não rebentar. Faz barulho! Que joga a mãozinha pra cima, só quem tá solteiro bate na palma da mão, bate na palma da mão. Quem é sincero, quem nunca pulou a cerca, dá um grito! Quem já levou um chifre, bota um bracinho pra cima! Quem já meteu um chifre, bota um bracinho pra cima! E quem tem amigo viado aí, grita! Bora. Meu cavalo é forte, faz 1000 léguas sem cansar. Na batida do chicote num galope à beira-mar. Olha o trenzinho. Olha o trenzinho. Olha o trenzinho. Um garanhão cavalgando toda a rua. Oi. Eu sou cavaleira, sou mulher guerreira. Em cima do fina negra me dá uma. A carroça fecha sempre com a gente. Detonando aí, valeu. Uma louca de meter. Ui, ui, ui, ai, ai, ai, ai. Oi. Chegando a quadra junina, Bruno Lima Gravações. Alô, Patrick. Alô, minha mente ficha. Equipe Spider. Forró, bota, forró, bota, forró, bota. forró, bota, forró, bota, forró, bota. Forró, bota, forró, bota, forró, bota. Olha o balói, olha o cassino. Forró, bota, forró, bota, forró, bota. Oi? Forró, bota, forró, bota, forró. É do camarote detonando aí, meu irmão. Bota, forró, bota o São João da Bahia. Olha só, não vale pegar santo, pelo amor de Deus. Chamadeira que ah, não vai pegar santo, meu irmão. Escurinho, escurinho, Bruno Lima, no escurinho, no escurinho. A partir de agora vai ser assim, no escurinho. Prepara o smoke, prepara, Bruninho. Atalena! Oi! Oi! Oi! Sargina, sim, Sargina. É com o Marajoara. Grupo Cruzeirinho, Bruninho. Ah, as meninas da Via Show aí, ó. Eu quero ver, ô menina, eu quero ver. Eu quero ver você agora embolar. Eu quero ver. Eu quero ver, ô menina, eu quero ver. O carimbó do macaco que eu fiz pra você cantar. Macaco, caco, macaco, macaco, macaco, ao, macaco, ao, do macaco, macaco, do macacau. Eu conheço um macaquinho que é filho do macacão, neto do macaco velho que morava no sertão. Eu quero ver, ô menina, quero ver. Oh! Eu quero ver você agora embolar. Eu quero ver, ô menina, quero ver. O carimbó do macaco que eu fiz pra você casar. Eu quero ver, ô menina, quero ver. Eu quero ver você agora embolar. Eu quero ver, ô menina, quero ver. O carimbó do macaco que eu fiz pra você casar. É macaco, caco, macaco, macaco, macaco, ao, macaco, do macaco, macaco, do macacau. Eu conheço um macaquinho que é filho do macacão. É tudo macaco velho que morava no sertão. Rafael Cassiano é quem vai tocar. No bufalo do Marajó você vai se amarrar. Quero ver agora. Pra quem tá solteiro, pra quem tá casado, quem tá apaixonado, vai curtir, vai dançar, vai se ligar! Ela só quer encontrar um coração partido que também já tenha sofrido por amor. Vamos dançar, meu irmão! Vou oferecer o que restou do meu peito pra ela. Juntar a minha tampa com a panela dela temperada. Rafael Cassiano, nome e sobrenome. Eu tenho um abraço pra te dar. Cê quer que eu leve aí ou você vem aqui buscar? Te prometo não te prometer nada. Não faz sentido te dar casa, comida e roupa lavada. Se faltar amor. A carroça fecha. Se faltar juramento. O vôlei carroça, vai. Vamos fazer o juramento do dedinho. Juntar o meu mindinho com o seu mindinho. Então, é do Gilmarço. O trato tá feito. A vocação no bloco do Galo Duro. Vai ser muita onda. Apoio Lava Jato do Carequinha. Vamos fazer o juramento do dedinho. Bora, gente. O meu mindinho com o seu mindinho. Então, fechou. O trato tá feito. Aqui não tem assinatura. A gente sela com. Gia Moreno, Magazine Pop, nossos revoltados aqui com a gente. 07, o Búfalo do Marajó. Já fazia um tempo que não aparecia. Já fazia um tempo. Bora, Cassinho. Bora, Balói. Já fazia um tempo que você não tinha motivos pra ser infiel. Ontem tava eu vendo o bebê em casa. E aí, Debinha? E no céu, na Moranguete! Patrick mete ficha! Cláudio Rafael Cassiano. Um hotel, eu me arrumei e te encontrei naquele posto. E eu no canto, cabelo cobrindo o rosto. Me deu um beijo e eu senti... Selo cabeludo, meu irmão! Todo domingo encontro marcado, ele tá aqui com a gente no Caribe, minha carroça fecha aí! Sempre, sempre, sempre! Falou! Fazendo serenatas pra gente se amar. Bora, Chapate! Naquela cama. meu irmão. Obrigado com muito carinho. Vieram pra curtir o nosso repá, vieram pra curtir o animal do Caribe. A galera de Vigia. Alô, Toninho. Rafael Cassiano, nome e sobrenome. Pensando bem, vocês se merecem, mas a sua história não vai acabar. Alô, Bruninha Longemão, que chega junto, bora pra cima. Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga. Oi! E já agora eu vou ligar pra ela, dar a notícia que ela tanto espera, que ela tá livre como um passarinho. Fazendo o Fabão da XK. Alô, Fabão! Baby, alô. Oi, nego. Tudo bem contigo? Tudo bem. Só liguei pra... Doutora Hanna, aqui do Lajinho. Se for divertido, divertido. Me trai. DJ Maluquini, meu parceirão. Cala a boca, pois eu estava aqui quando ele sim me falou da lingerie que eu comprei pra ti. Alô, cara, já vindo. Bora! Confiei, mas onde que eu errei? Sou ingrata. Manda 007. Pra esconder os meus defeitos, exagerei no perfume pra te impressionar. Cheguei mais cedo pra te ver chegar. Você chegou no Caribe, ó. E você chegou atrasadinho, mas tava lindo. Rafael Cassiano. A boca calou, mas meu coração gritou. Thiago Sampaio, DS Produções, gravando tudo, gravando ao vivo. Vai na fé, aposta nele, sei que ele é. Roça festa. Vamos pular a parte que eu peço aquele vinho do bom. A taça não merece tirar meu batom. Nossos revoltados aqui com a gente do pop. Do pop do Búfalo. Vamos pular a parte que eu peço aquele. Vem, Marília. Minhas caras, meninas da metrópole, via show. Obrigado. Bora dançar, papai. Hoje eu te beijo. Romeu, a voz que apaixona. A música é do cabeludo, sente só. Curadinho. Cabeludo! Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu não quero voltar pra minha casa, não. Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu não quero voltar pra minha casa, não. Pra minha casa, não. Pra minha casa, não. Hoje eu vou virar o quê? O Fábio Assunção, são. Ela vai no chão, chão. Ela vai no chão, chão. Ela vai no chão, chão. Ela vai no chão, chão. Ela vai no chão, chão. Ela vai no chão, chão. Ela vai no chão, chão. Manda 007. Prepara aí, Bruninho. Prepara os monkeys. Será que você chegou voando? Mas ainda não vi asas em você. E belisque que eu tô sonhando. E agora o que é que eu vou fazer? Se eu te beijar. Gerlo, lá do Mogro Leste, um abraço pra você, Rô. É meio caminho andado pra mais. Meu amigo Gemac Pescados. Um abraço pra você, Gemac. Aqui com a gente. Valeu, Gemac Pescados. Quem mandou você me olhar? E quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem. Chega, não precisa mandar mais ninguém. Me dá um beijo agora. Manda zero. Qualidade em CDs ao vivo no estado do Pará. É com Thiago Sampaio do Estúdio TS Produções.